Você está ouvindo Bom Dia Mix. Aqui, a notícia chega mais rápido. Suas manhãs, sempre com a melhor cobertura jornalística. Bom Dia Mix. Mix AM. ZYK 506. Esta é a Rádio Mix AM, 770 kHz, Limeira, São Paulo. Na internet, radiomixlimeira.com.br, com o aplicativo para Android e iOS. No YouTube, Rádio Mix Limeira, Mix AM, conectada com você. Jornalismo com credibilidade. Notícias a toda hora. Curta nossa página no Facebook e fique bem informado. facebook.com/Rádio Mix Limeira. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, seu encontro é no programa Polêmica, com Oswaldo Davoli. Opinião, informação, entrevistas e prestação de serviços aos ouvintes. Mix AM. Joalheria do Zezinho é quem tem mais presentes pra você. Relógios, joias, lindas pulseiras, sua aliança e seu anel. Relojoaria do Zezinho, há mais de 40 anos no bairro da Boa Vista. Rua 25 de março, 365, 3441, 7510. Relojoaria do Zezinho, o melhor presente pra você. Chegando, 82,9 FM. Muito mais qualidade no seu rádio. Bom dia! Tudo é festa, tudo é alegria. Vem pra cá, o programa da Robertinha está no ar. Deixa o nosso som invadir o seu coração. Aqui tem muita energia positiva. Alegria e diversão, muita música, informação. Bate-papo, entrevistas e fofocas, todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Programa da Robertinha, é só sintonizar. Aqui tudo é festa, tudo é alegria. Aqui tem prêmios e muita descontração. Programa da Robertinha, viva essa emoção. Aumente o volume, vamos festejar. Tarde Livre com Roberta Maese. Estamos de volta ao vivo, Tarde Livre com Pique Total, nessa tarde gostosa de quinta-feira, dia 15 de março de 2018. Já estamos na metade do mês de março. Como passem? A gente pensa, ah, eu vou fazer isso daqui um mês. Já chegou praticamente, né? Tarde Livre ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a você que me ajuda sempre a fazer o programa, tá? Olha, beijo bem grande no seu coração. E a música vencedora do nosso desafio da tarde, qual foi, Thiago? Porque na minha opinião, foi a música antiga, mas não sei o que você computou aí. A atual, foi por pouco, viu? A diferença foi muito pouca mesmo. Então a música atual, a vencedora aqui do nosso programa. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Eu aprendi a ouvir a Deus, a sua voz a me chamar, e aquela luz nos olhos seus, brilhou nos olhos meus, me fez acreditar que existe um novo amanhecer e um novo sol há de brilhar em mim. Louvado seja o meu Senhor, na luz do teu amor, a fé não tem mais fim. Eu aprendi a ouvir a Deus e Deus vai me guiar em sua direção, me estenderá a mão por onde eu caminhar, e a Ele vou seguir. existe um novo amanhecer e um novo sol pode brilhar em mim. Louvado seja meu Senhor, na luz do teu amor, a fé não tem mais fim. Eu aprendi a ouvir a Deus e Deus vai me guiar em sua direção. Me estenderá a mão por onde eu caminhar e a Ele vou seguir. Eu aprendi a ouvir a Deus e hoje estou aqui em frente ao altar, olhando em seu olhar. Deus vai me abençoar e vai me conduzir. Eu aprendi a ouvir a Deus e Deus vai me guiar em sua direção. Me estenderá a mão por onde eu caminhar e a Ele vou seguir. Eu aprendi a ouvir a Deus e hoje estou aqui em frente ao altar, olhando em seu olho. Vai me conduzir. Fale com a Mix. Ligue 3404-4000. 3404-4000. Começa agora na Mix. É tempo de crescer. É tempo de abrir o coração. É tempo de esperança. Pois eu sei, sou vento a passar. Tempo de esperança. Aquieta minha alma. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos. É tempo de esperança. Eu me alegro sempre no Senhor. Essa eternidade vive em mim. Certeza de que não perecerei no fim. A esperança em meu coração. Comece a semana de bem com a vida. Programa Tempo de Esperança. Um programa da Igreja Presbiteriana da Vila Rosália. ZYK 506. Esta é a Rádio Mix AM, 770 kHz, Limeira, São Paulo. Na internet, radiomixlimeira.com.br, com o aplicativo para Android e iOS. No YouTube, Rádio Mix Limeira. Mix AM, conectada com você.